Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos a mais um programa da Hepto Rádio. O programa de hoje será um programa musical. Depois da festa natalícia da passagem de ano, achamos que seria proveitoso apresentarmos um programa musical. Antes de começarmos o nosso programa, agradecemos à Rádio Boa Nova pela oportunidade proporcionada para a realização deste projeto que em muito nos está a ensinar. Para já, vamos às notícias Hepto Oliva. Porque é preciso regar o que se semeia. Que 2017 seja um ano cheio de prosperidade e que cada um de nós faça da esperança um suculento fruto das sementes que plantou. Esta é a mensagem que o curso de Artes do Espetáculo e Interpretação deixa a toda a comunidade de Hepto Oliva, após ter assistido ao espetáculo Do Outro Lado do Mar, baseado na intemporal obra de Zeca Afonso e criada pela Associação Cultural Contra Canto. Realizou-se no dia 3 de janeiro a tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Estudantes da Hepto Oliva, numa cerimónia que decorreu na biblioteca das instalações da sede da Hepto Oliva, em Oliveira do Hospital. Os órgãos agora eleitos são presididos pelos alunos Ruth Pegado, aluna do segundo ano do curso de Multimédia, João Cardoso, aluno do terceiro ano do curso de Design, como presidente da direção, Carlos Quintino, aluno do terceiro ano do curso de Manutenção Industrial, Megatrónica, Automóvel. O segundo ano do curso profissional de Artes, Espetáculo e Interpretação marcou presença na festa de São Julião em Moronho, no dia 8 de janeiro, com o trabalho Mimos por aqui e por ali. Os alunos envolveram-se de forma afetuosa com o público presente, levando as pessoas a sorrir e a sonhar. Agora, vamos destacar algumas notícias locais e nacionais. Para assinalar a passagem de ano e brindar a 2017, o município de Oliveira do Hospital e a Agência para o Desenvolvimento Integrado de Távoa e Oliveira do Hospital promoveu pela primeira vez um espetáculo na noite de passagem de ano. A cidade fez a contagem decrescente para a meia-noite de fim de ano e a festa, com entrada livre. A programação teve início às 22 horas com um concerto da cantora Romana. E a animação prosseguiu com o grupo AIF, que apresentou um espetáculo especialmente concebido para a noite de fim de ano. No passado dia 7 de janeiro faleceu o ex-presidente da República, Dr. Mário Soares, com 92 anos. O governo decretou 3 dias de luto nacional, tendo sido hasteadas a meia haste as bandeiras nacionais em todos os edifícios públicos. Para a primeira música do nosso programa, escolhemos algo em português. Diogo Pissarra, vencedor da edição de 2012 do Talent Show Ídolos, com a música Dialeto. Eu não percebo. Sempre que pedes, eu sou-te sincero. Não tenho medo, mas nunca esqueço que não conheço alguém como tu que me ame sem preço. Ou que tenha o apreço, porque mereço, não pelo sucesso. Porque tudo que nos vai, vai, vai, cai, cai, outras bye, bye, bye. Bye, bye, bye. E quem queremos mais, vai, vai, sai, sai, outras bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Sempre que o amor nos pede, desculpa-me mesmo se nunca tento ser tão perfeito. Às vezes sou mais do que aquilo que pedes, mas não tenhas medo, és tudo o que eu quero, é o meu dialeto. Porque tudo que nos vai, vai, vai, cai, cai, outras bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Queremos mais, vai, vai, sai, sai, outras bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Sei que tu estarás aqui. para mim. Ponham as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas na nossa página de Facebook, Epto Rádio. Alguns autores dizem que a música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos. Cada vez mais presentes na nossa vida, a música acompanha todos os nossos momentos. Ao longo dos anos, a música expandiu-se e atualmente se encontra em diversas utilidades, não só como arte, mas também como a militar, educacional ou até mesmo terapêutica. Podemos dizer que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. Provavelmente a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem, através do sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na organização de sons. Definir a música não é tarefa fácil, porque apesar de ser intuitivamente conhecida por qualquer pessoa, é difícil encontrar um conceito que englobe todos os significados dessa prática. Mais do que qualquer outra manifestação humana, a música contém e manipula o som e organiza-o no tempo. Vamos ouvir Ariana Grande, que estará em Portugal com um concerto único no Mel Arena, a 11 de junho de 2017, com a música Side to Side, feat. Nicki Minaj. Ariana. I've been here all day, Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta try suck out. All these bitches froze, it's my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissin' me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause flow. Wrist icicle, ride dick bicycle. Come true, yo. Get you the cypher blow. If you want a menage, I got a tricycle. Vocês sabiam que a pergunta o que é música tem sido alvo de discussão há décadas? Vamos explicar com um exemplo. Um ruído de rádio emite sons, mas não de uma forma organizada. Por isso, não é classificado como música. Essa definição parece simples e completa, mas definir música não é algo tão óbvio assim. Vocês acham que podemos classificar um alarme de carro como música? Ele emite sons e silêncios, de uma maneira organizada, mas garanto que a maioria das pessoas não acharia esse som de música. Professora, podemos então dizer que música abrange melodia, ritmo e harmonia. A melodia é a voz principal do som, é aquilo que pode ser cantado. Harmonia é uma sobreposição de notas que servem de base para a melodia. Podemos dar um exemplo. Uma pessoa tocando violão e cantando está fazendo harmonia com os acordes no violão e melodia com a voz. Cada acorde é uma sobreposição de várias notas, por isso que os acordes fazem parte da harmonia. Assim como o relógio marca as horas, o ritmo nos diz como acompanhar a música. Ou seja, o ritmo é a marcação do tempo de uma música. Peter Gene Hernandez, mais conhecido pelo nome artístico Bruno Mars, é um cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista americano, nascido e criado no Havaí. Vamos agora ficar com a música 24K Magic Audio de Bruno Mars. Go, baby. be like, ooh, so bad. Ooh. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Ooh. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Ooh. Nah, nah, nah, now watch me break it down like, what's that sound? Sound, sound, sound, sound. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Woo! Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Vamos ficar com algumas curiosidades sobre música. Sabiam que a sua música favorita é provavelmente a sua favorita porque está associada a um evento emocional na sua vida? Normalmente gostamos da versão original de uma canção porque é melhor. Gostamos porque foi a que possivelmente ouvimos pela primeira vez. Os nossos batimentos cardíacos alteram-se em função da música que ouvimos. E as flores podem crescer mais rápido ao ouvir música. Vocês sabiam que o tipo de música que ouvimos afeta a maneira como percebemos o mundo? E esta comparação? Os músicos têm a mesma expectativa de vida que no Zimbábue, cerca de 58 anos, dos mais baixos do planeta. A música alta pode fazer uma pessoa beber mais em menos tempo. Quando uma canção que fica presa na cabeça é chamado earworm. Sabiam que o cantor Elvis Presley não escreveu qualquer das suas canções? E que Metallica é a primeira e única banda a tocar em todos os 7 continentes? O rapper No Clue é o rapper mais rápido do mundo, com 723 sílabas em 51.27 segundos, que equivale a 14,1 sílabas por segundo. Para finalizar esta segunda parte, vamos ficar com as músicas. Shawn Mendes, com a música Mercy, e À Toa, com A Cada Passo. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you told me to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? I drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. no que faço. Estou a um passo, estou a um passo, e cada vez mais perto de chegar ao teu abraço. A cada passo, a cada passo, olho para trás e penso no que faço. Yeah, yeah, yeah. Passo a passo, traço o trilho que constrói o meu futuro. Cada passo que dou é como luz neste escuro. Cada vez caminho mais eu escuto. Cada passo que dou é um kick ao resto do mundo, que consome a rotina sem fome de adrenalina. Mostrar que é monitoria para o resto da vida, à espera que a sorte venha um dia. A sorte está no que eu faço e não no que eu fazia. Sei que custa ao início estar ao pé do precipício. A experiência ensinou-me que a vida é um vício. Fim do jogo e estás de volta ao início, a contar todos os passos que ainda são precisos. Yeah. A cada passo, olho para trás e penso no que faço. Estou a um passo, estou a um passo, e cada vez mais perto de chegar ao teu abraço. A cada passo, olho para trás e penso no que faço. E autor de mim próprio, ignoro as ironias, ignoro o óbvio. Eu comando o meu rumo e é perdido nas ideias que dentro de mim procuro. De onde venho, o que tenho e como cheguei aqui. Como vejo o que vejo e como viver assim. Ha, ver como a vida sorri. Quantos mais passos dou, mais perto estou de mim. E eu procuro as palavras exatas, não abstratas, que no fim da minha imagem tu em mim retratas. Como são as rimas pacatas, tão raras e complicadas, que tu tentas ofender, mas chegas essas passadas. Ha. A cada passo, olho para trás e penso no que faço. Estou a um passo, estou a um passo, e cada vez mais perto de chegar ao teu abraço. A cada passo, olho para trás e penso no que faço. Yeah, yeah, yeah. Sei bem como era tudo o que passei, quantas vezes me entreguei. Se alguém me condena, falam do que faço, mas lutei por cada passo. A cada passo, a cada passo, olho para trás e penso no que faço. Estou a um passo, estou a um passo, e cada vez mais perto de chegar ao teu abraço. A cada passo, olho para trás e penso no que faço. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no. Hepto Rádio, um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Hepto Rádio, um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Estamos de volta com a Hepto Rádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página do Facebook, Hepto Rádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Na nossa página do Facebook, podem ficar a conhecer o nosso trabalho através de fotografias e reportagens que fazemos sobre os nossos programas. Antes de voltarmos ao tema de hoje, vamos ficar com uma música de Adam Richard Wiles, mais conhecida pelo seu nome artístico Calvin Harris, um produtor, músico, letrista, cantor, compositor e DJ britânico. Vamos ouvir My Way. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. My way. least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Nesta segunda parte, para além de muita música, vamos falar um pouco sobre o perigo de uso de auscultadores nos ouvidos para a audição. Quase todos nós gostamos de ouvir música na ida e volta da escola. Acalma-nos e deixa-nos felizes, para além de abafar diversos tipos de poluição sonora, como conversas alheias altas e barulho dos transportes, por exemplo. Eu gosto de ouvir música no carro ou em casa, através da rádio, mas claro, sempre que possível de ouvir música muito alta e pelos auscultadores. Mas sabias que essa prática pode levar à perda de audição em médio prazo? Se calhar devíamos pensar melhor antes de estarmos constantemente a ouvir música alta com os auscultadores nos ouvidos. Existem pesquisas que mostram que a perda de audição em adolescentes cresceu muito nos últimos 15 anos, isso devido ao uso contínuo dos auscultadores. Antes de falarmos nos sintomas associados a este problema tão presente nos dias de hoje, vamos ficar com mais uma música. Mas não se esqueça, para ouvir não é preciso pôr o volume no máximo. Vamos ouvir Major Lazer, grupo de música eletrónica, com a música Cold Water, feat. Justin Bieber, cantor e compositor de música pop e R&B e ator canadense. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. to different places, I will still be patient with you. And I hope you know. Alguns dos sintomas da perda de audição são quando a pessoa passa a ouvir zumbidos, barulhos finos, frequentemente, como por exemplo o de campainha. Vê televisão com o volume alto e começa a pedir que as pessoas falem mais alto ou repitam a frase mesmo em lugar sem barulho. Pensando bem, quase todos nós conhecemos alguém assim. Assim deixamos aqui alguns conselhos que podem seguir. Baixe o volume dos vários aparelhos para metade do volume máximo que eles permitem. Veja se o som saído dos fones não pode ser ouvido por pessoas ao seu redor. Se sim, baixe o volume. Não fique muitas horas seguidas a ouvir música pelos fones. Procure ajuda médica tão logo seja percebida qualquer alteração da audição. Evite usar auscultadores pequenos que encaixem no ouvido. Vamos ficar agora com mais uma música, Black Beatles, de um duo hip-hop americano composto por dois irmãos. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. Fresh ground, wow, my world. You sent flowers but you said you didn't receive them. Mike will need them. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not. To explain. I'm a fucking Black Beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let her party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beetle's got the babes belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Came in with two girls look like strippers in they real clothes. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool out, them just came in through the side though. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound of weed and a kilo. I you're a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to. watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. A música tem assumido um papel muito importante no cotidiano dos indivíduos, manifestando-se nas suas atividades mais usuais, como adormecer, acordar, viajar e celebrar. Sendo a adolescência um período caracterizado por grande inquietação, momentos de hora de desequilíbrio, hora de equilíbrio, animados ao som da música e dada a relação tão íntima verificada entre as emoções e a música, pode depreender-se que exista uma estreita ligação entre a adolescência e a música. Existem estudos com o principal objetivo de compreender a influência da música no bem-estar psicológico dos adolescentes, de forma a averiguar se a mesma promove emoções positivas, relações familiares, satisfação com a vida e socialização com os pares. Alguns estudos constataram que a música influencia positivamente o bem-estar psicológico dos adolescentes, promovendo emoções positivas, relações familiares, satisfação com a vida e socialização com os pares e familiares. Mas penso que vocês sejam os melhores para comparar estes estudos. A música tem influência na vossa vida? Eu, por exemplo, gosto de ouvir música antes de dormir. Eu, às vezes, adormeço a ouvir música. A música a mim acalma-me. Espero que tenham gostado de mais um programa da Epto Rádio. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, e pelos alunos Andréa Dias, Ruth Pegado, Tiago Marques, Jéssica Capelo e Susana Figueiredo. E com a colaboração técnica de José Monteiro, Tiago Costa e Bruno Rodrigues. Vamos finalizar o nosso programa com duas músicas. Vamos ouvir The Weeknd com a música Starboy, feat. Daft Punk e Era Eu, da banda portuguesa Dama. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página de Facebook Epto Rádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Thank you.